cidadão da capital de SP pro Paraná. Interiorzão, não. Não sou bichão, mas na minha casa eu que sou rei. Rela a mão na minha família que cê vai ver quem é quem. Tô no meu corre, nunca paguei pau pra Loki. Só não confunda fraqueza com humildade. Se é pra falar a verdade, eu prefiro falar de mim. Quem sabe essa porra é eu que fiz virar sozinho. Colecionando o respeito do barraco até o cerrado, vai saber. Lá na frente, se eu cair, vou ser cobrado. Se eu lembrar do passado, eu fui sujeito pra caralho. Não, nunca caguetei, preferi morrer calado. Calado! Tem coisa que a vida não ensina, cê tem que trazer de berço. Cobrado não tem face, nem nome, nem endereço. Só quero o que eu mereço, que fosse eu não me interessa. Já corri pra caralho, busquei, hoje eu tô sem pressa. Cê quer saber quem tá na voz? Não sou dublê, não fala que é nós. No pique terrorista mais feroz, bicho solto na quebrada, seu algoz. Cê quer saber quem tá na voz? Não sou dublê, não fala que é nós. No pique terrorista mais feroz, bicho solto na quebrada, seu algoz. Não tô pelo glamour, não pago simpatia. Eu tô correndo desses locks que só vem na covardia. Pelas quebradas que passei, não tem raço no caminho. Se eu abraço ideia, assinava um homicídio. O grito é de revolta quando dissavo as glock. Meu corre é pro melhor, eu nunca quis fama e ibope. A rua me ensinou a se portar e se manter. Respeito e lealdade, 10 a 10 no proceder. Hoje é pelo amor, pelo progresso da família. Pra eu pular na bala, só se for por minhas filhas. Já entrei em várias tretas que no fim foi desespero. Sumariana ideia, o bonitão todo no erro. Molhada que não quebra pra safado, isso é pouco. Tive que manter minha honra, senão eu tava morto. Hoje prego a paz, joelhei, pedi perdão. Entreguei a minha alma, implorando a salvação. O fardo é pesado, as madrugadas é mais longa. Falar do meu passado causa até vergonha. Hoje o compromisso é mostrar a transparência, mostrar pra molecada que o crime não compensa. Hoje nas minhas letras pego mesmo de orelhada. Pra muito desses cu, no fim é mó piada. Foda-se os haters, isso que vou carregar. A ideia é uma só, de SP a Paraná. Desse lado é a mesma fita, na amizade e transparência. Gordinho primeiro ato, firme resistência. O bumbo bate forte e o grave é pesado. É música malandra sem balançar o rabo. Não vamos ficar rico nem mesmo contar as notas. Se a ideia é absorvida, pra nós já é vitória. Não me formei em medicina como minha mãe queria, mas recebo os relatos que meu som já salvou vidas. Cê quer saber quem tá na voz? Não sou dublê, não fala que é nós. No pique terrorista mais feroz, bicho solto na quebrada, seu algoz. Cê quer saber quem tá na voz? Não sou dublê, não fala que é nós. No pique terrorista mais feroz, bicho solto na quebrada, seu algoz.